die man trug, die blecht die Nacht trug, die alle Tropike dann lässt, ist sie la Pur. Geme de loucura e de torpor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir, fala-me de amor. Sonhos e emoções, sei de luz, sei de cor. Geme de prazer e de pavor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda. Vem molhar meu corpo, vou te consolar. Vem, moleque mole, dance da meba. Consola e dá prazer. Quem enfeitiçou o mar arrebatou, te alepa a fandela, cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda. Da corda, corda, corda.